então o acoplamento, a proximidade de espíritos pela lei de sintonia, lei de afinidade. Então, quando nós estamos deprimidos, quando nós estamos nutrindo pensamentos derrotistas, de desânimo, de incapacidade, de ódio, de mágoa, de vingança, nós sintonizamos com entidades menos felizes que pensam daquela mesma maneira e vamos atraí-los para próximo de nós. Às vezes não são nem conhecidos nossos. Na mediúnica, muitas vezes, a gente pergunta, por que você está perseguindo fulano? Esse eu nem o conheço. Apenas me senti atraído pela sua energia e eles ficam roubando as nossas energias vitais, num fenômeno que nós chamamos de vampirização, que pode acontecer inclusive no sono físico, como nós narramos na palestra Depressão e Obsessão Espiritual. Então vamos ver, portanto, a mediunidade, essa sensibilidade mediúnica, como um dom neutro, um sentido a mais. E, portanto, não é um médium de prova, não. Não é mediunidade de prova, é o médium que está vivendo no mundo de provas e expiações e que tem as suas dificuldades. Daí a importância da oração, do vigiai os vossos pensamentos, pessoal. Vamos explicar. Não é para vigiar o que o vizinho está fazendo, se ele trocou de mulher, se trocou de carro, não. Vigiai os vossos pensamentos e orai a fim de não cair em tentação. A importância da sintonia, das leituras edificantes, da frequência à casa espírita, de assistirmos palestras, onde ocorrem verdadeiras desobsessões, nos diz o médium Divaldo Pereira Franco, que é vidente, e que percebe nas reuniões de estudo vários fenômenos de desobsessão, espíritos benfeitores socorrendo-nos, encarnados e desencarnados, durante as palestras, durante o estudo sistematizado da doutrina espírita, que nos oferece a Federação Espírita Brasileira, de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns. Então, a importância de compreender que a sensibilidade mediúnica pode ser causa ou consequência. Vamos explicar. Meu antigo coordenador de estudos mediúnicos em Fortaleza, Fernando Ananias, ele, no seu curso onde nós participamos, ele disse que chegou na casa espírita vendo espíritos e escutando. Fez o tratamento espiritual, fez a reforma íntima, fez a mudança do padrão vibratório, fez a desobsessão que nós aqui promovemos, inclusive, nesta casa. Todos estão aqui convidados a frequentarem as quintas-feiras, grupo de estudo que nós temos, pequenos grupos do estudo evangelho, de reforma íntima, com passe, água magnetizada, com o apoio da reunião mediúnica de desobsessão, que funciona no andar de cima, em separado, nos auxiliando a nos libertar dos nossos problemas espirituais, nos ajudando a melhorar a sintonia, gratuitamente, às quintas-feiras, 20 horas, estão convidados a participar, e nós somos um dos coordenadores desse grupo. Nosso irmão Batista dirige o grupo mediúnico, são dois grupos, um grupo de estudo para quem quiser iniciar também nessa faculdade, trabalhar com Jesus, porque nos diz o Espírito Joana de Ângeles, que uma encarnação com a mediunidade bem trabalhada vale por duas encarnações. E que a mediunidade, portanto, é uma fonte de bênçãos. Ela é semelhante à nossa vista. Nossos olhos não têm culpa de nós dirigirmos-los para a guerra, para a fome, para a destruição. Nós podemos muito bem voltar nossas vistas para o sorriso das crianças, para as flores, para os passarinhos, para as praias do meu querido Ceará. Eles não têm culpa, a mediunidade é um sentido neutro. Então nós poderemos sintonizar com os espíritos bons, percebendo sensações, estados de êxtase, de grande gratidão, de grande experiência mística e espiritual, de um grande bem-estar. A companhia desses benfeitores que estão ao nosso lado, nos inspirando, nos auxiliando. E vamos também, ao mesmo modo, entrar em contato com o sofrimento daqueles irmãos desencarnados, auxiliando muitas vezes